Podemos ir? Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu, durante a semana, tomei aqui algumas notas a partir daquelas coisas que ele estava lendo do Alexandre Dugin. Eu não vou colocá-las no nome, porque são apenas um rascunho e isso pode mudar muito depois. Eu também não sei se vou publicar isso como artigo, se vou deixar aqui só para o seminário. Não decidi ainda o que fazer com essa nota, mas eu vou ler e comentar aqui para vocês. Então, o título geral é Compreendendo Alexandre Dugin. Desde a publicação do meu debate com o professor Alexandre Dugin, em 2011, aprendi mais algumas coisas sobre esse interessante personagem. Creio que hoje o compreendo melhor e é com alguma consternação que vejo interpretações parciais e errôneas da sua atividade contribuírem para criar em torno dele uma aura de mal-entendidos que ele próprio, de algum modo, ajuda a alimentar. Essas interpretações, por variadas que sejam, apresentam-no uniformemente como um filósofo e como um ideólogo do regime Putin. Termos que eu próprio posso ter usado de passagem como meras etiquetas identificadoras, sem lhes dar o valor de chaves explicativas, como fazem, em geral, os demais analistas da matéria. Isso aí eu mesmo já designei o Putin, às vezes, como ideólogo do regime Putin, ou coisa parecida. Mas isso é apenas uma maneira de identificar o personagem, não é uma interpretação. Se fosse para fazer uma interpretação, eu não usaria esse termo. Tal como o entendo hoje, Dugin não é nem um filósofo, nem um ideólogo. É um estrategista e, sem dúvida, um dos maiores e mais ambiciosos de todos os tempos. Eu escrevi isso porque é o seguinte, a coisa mais importante para você entender um autor é você saber qual é a perspectiva desde a qual ele está se colocando. É o problema dos escolásticos. O objeto material, o objeto formal motivo, o objeto formal terminativo. Ou seja, em primeiro lugar, ele está tratando de uma certa ordem de entes ou de situações ou de assuntos. Em segundo lugar, ele enfoca esse assunto desde a perspectiva de uma determinada ciência ou de uma determinada pergunta fundamental. Em terceiro lugar, aonde ele quer chegar? Qual é a resposta final que ele deseja? O que ele deseja produzir com isso? Então, é claro que uma obra complexa como essa e muito, muito vasta, se você pegar só o material traduzido, tem vários livros aí, em inglês, francês, espanhol, e uma infinidade de vídeos, de artigos, e um monte de gente comentando. Então, você já tem uma massa de documentos suficiente para elaborar em cima. Então, os analistas ocidentais, eles, em geral, são pessoas do mundo acadêmico. E, evidentemente, a tendência natural deles é tentar situar o indivíduo, o autor que eles estão lendo, dentro da história das ideias. Então, a que corrente ele se filia, tá certo? Quais são as ideias que o influenciaram. Mas, aos poucos, eu fui vendo que, por complexo e vasto e rico que seja o mundo do Alexandre Dugin, as ideias não lhe interessam muito. Tanto não lhe interessam que ele pode mudar do dia para a noite sem dar a ninguém a menor satisfação e sem nem perceber que mudou. Então, bom, muito bem. Então, isso aí significa que a identidade ideológica ou filosófica dele não tem tanta importância para ele mesmo. Então, é evidente que não é por aí que devemos tratar do assunto. Ele está querendo alguma outra coisa. Então, é isso que nós vamos ver aqui. Agora, precisamos primeiro afastar os pontos de vista que estão equivocados. Ao dizer isso, desconto a conotação laudatória geralmente associada ao termo filósofo e a nuance pejorativa do termo ideólogo. Procuro apenas entender qual a perspectiva, o ponto de vista e meta central que estrutura o universo duginesco. E nada vejo nele que possa elevá-lo às alturas da filosofia ou remetê-lo aos bafons da mera propaganda ideológica. Comecemos pela segunda hipótese. Uma ideologia é, antes de tudo, um discurso justificador e embelezador de alguma política que pode ser bem diferente na prática daquela que ele justifica e embeleza. Isso é, você analisando o discurso ideológico, você não distingue qual a política real que será seguida sob o pretexto desse discurso. Nada no discurso ideológico nazista, por exemplo, deixa prever a brutalidade crua do Holocausto. E na propaganda comunista espalhada pelo mundo, não se colherá a mais mínima informação sobre o Gulag, a matança de 100 milhões de pessoas, o império da polícia secreta, o uso sistemático da psiquiatria como arma de controle político. O discurso ideológico atende às qualidades de uma política, qualidades positivas, entenda-se, sem tocar na sua substância. Isso não quer dizer que você, analisando retroativamente o discurso ideológico, você já não veja que toda a política prática que derivou dele já está embutida, de algum modo, lá como consequência lógica inevitável da própria proposta. Eu mesmo já usei esse método ao investigar, por exemplo, a questão socialista da sociedade sem classes. Mas, quer dizer, a proposta socialista seria o termo final que ela tende seria, então, a sociedade sem classes. E eu me pergunto aqui, a que política isso pode corresponder? Né? Se a sociedade não tem classes, então a criação disso implica, vamos dizer, a concentração de todos os tipos de poder na mão da elite revolucionária, em primeiro lugar. Então isso aí seria a ditadura do proletariado. Mas o que é a ditadura do proletariado? Ela quer ter proletários lá dentro? Claro que não. Na verdade, não tinha. Se você for ver a primeira geração dos líderes da Revolução Russa, parece que só tinha um proletário lá no meio. Os outros eram todos pessoas de outras origens. Então, essa ditadura não se define por ser proletária, mas de algum modo ela é uma ditadura. E essa ditadura se caracteriza, em primeiro lugar, pelo seu intuito de derrubar o poder da burguesia. Ora, o poder da burguesia é um poder de tipo econômico, ele se caracteriza pela propriedade dos meios de produção. Então você vai tomar deles a propriedade dos meios de produção. Na hora que você toma a propriedade, as mãos de quem vai parar essa propriedade? Nas mãos do próprio Estado, nas mãos do próprio grupo governante, o qual, para fazer isso, precisa já ter o poder político-militar na mão. Ou seja, tem um poder político-militar que se constitui, seja por via violenta, seja por via pacífica eleitoral, e, em seguida, esse poder político-militar se apropria também do poder econômico, então você tem a concentração de todos os tipos de poder que existem. Né? Então, a ideia mesmo da sociedade sem classe, ela já tem de embutida dentro de si, não declarada, mas embutida dentro de si como uma espécie de consequência inevitável, como corolário da sua definição, né, a formação de um governo totalitário, justamente porque ele se apropria de todos os meios de poder que existem. Então, isso quer dizer que, quando vemos o totalitarismo soviético-chinês, jamais podemos explicá-lo como um erro, como um desvio, como uma traição. Por quê? Porque ele é simples, consequente e inevitável da própria definição do regime socialista, tal como estava dada nos clássicos do marxismo, embora essa consequência não estivesse expressa ali, estava embutida, por assim dizer, mas embutida como uma consequência lógica inevitável, que decorre da própria definição. Então, isso quer dizer que o discurso ideológico, ele encobre uma política, mas ao encobrir, de algum modo, ele a revela para quem for capaz de fazer esse tipo de análise e se perguntar que tipo de política pode realizar esses objetivos, ou esses valores, ou esses ideais que estão expostos aqui. A ideologia, como bem a definiu Karl Marx, é um vestido de ideias, destinado antes a ocultar do que a revelar a política que ela adorna. Para atinar com essa política, é preciso rasgar impiedosamente o discurso ideológico, até por amostra a substância efetiva das ações práticas que ele envolve. Então, o que eu estou explicando aqui, você tem que se perguntar, muito bem, entendi os seus valores, entendi os seus motivos, entendi as suas metas. Agora, como será a realização efetiva disso aí. Que meios podem ser colocados em ação para realizar isso. E a hora que você faz isso, você levanta, abre a tampa do discurso ideológico para ver o que tem realmente dentro, qual é a substância política efetiva que tem ali dentro. Frequentemente, essa substância deixa-se apenas entrever de modo obscuro em uma frase ou outra, dita num momento de desatenção ou sussurrada entre os íntimos, a salvo de toda a atenção crítica. As intenções genocidas de Karl Marx não aparecem senão na sua correspondência privada, jamais nas obras máximas que fizeram a sua fama, como O Capital, A Ideologia Alemã ou mesmo O Manifesto Comunista. E foi só em conversação privada que Hitler confessou a malícia de usar contra os judeus certas teorias racistas nas quais ele não acreditava de maneira alguma. Então, por exemplo, diz que o elemento racista é um elemento fundamental da ideologia nazista. Eu disse sim, da ideologia nazista, mas também da sua política. Para a política nazista, pouco importava se as doutrinas racistas fossem verdadeiras ou não. Ele queria se livrar de uma determinada comunidade de pessoas e qualquer coisa que você pudesse alegar contra elas, servia. Você podia alegar que elas estavam roubando, que elas estavam explorando os pobrezinhos, que elas estavam se apropriando de tudo. Você podia alegar qualquer coisa. E se ainda vinha um elemento científico ou pseudocientífico reforçar a argumentação, bom, melhor ainda. Qualquer coisa que você pudesse alegar contra aquela comunidade servia para efeito de propaganda. Não precisava ser verdadeiro, assim como os crimes de que acusavam os judeus não precisavam ser verdadeiros absolutamente. Se tudo que você quer é um pretexto para trazer um malefício para um determinado grupo, pouco importa se o pretexto é verdadeiro ou falso. Você pode misturar a verdade e a falsidade, né, em doses absolutamente indiscerníveis. É por isso mesmo que, depois de revelados todos os crimes e atrocidades de um governo revolucionário ou movimento subversivo, os adeptos dele podem ainda tentar inocentá-lo, explicando seus feitos mais hediondos como desvios acidentais, alheios às belas intenções originárias. Fazendo o criminoso a vítima de circunstâncias adversas e reivindicando para ele um novo e redobrado crédito de confiança. Isso é um elemento fundamental. Né? Como você tem aqui uma política e você tem, por outro lado, o discurso ideológico incógnito, mas qualquer coisa que esse movimento faça na realidade não está explícito na sua ideologia. Então, você conserva os fatos passam, mas a ideologia que está documentada em livros, artigos, etc., e que é ela, cujo tecido é inteiramente verbal, ela permanece. Então você pode dizer, não, esta é a proposta originária, límpida e pura, e a prática que eles fizeram se desviou disso. E, na verdade, não é assim. Essa prática está embutida ali dentro. Mas a relação entre a ideologia e a prática é sempre um negócio ambíguo e complicado. Não é assim tão uma coisa tão óbvia. E você vê que, por exemplo, é característico desse processo de branqueamento posterior, você alegar que o inventor, o teórico da coisa, ou mesmo seu representante público máximo, não sabia disso ou daquilo, não estava informado de tais ou quais atos. Bom, pode ser até que o indivíduo estivesse pessoalmente inocente, mas a ideologia não está. Então, vocês viram que nesse pessoal, não digo que são neonazistas, mas são simpatizantes do nazismo de algum modo, como David Irving, que ficou anos tentando encontrar nos despachos de Hitler algum sinal que indicasse que ele estava informado do sistema genocida montado para acabar com os judeus. E, de fato, se você fizer só os papéis que entraram e saíram da mesa do Hitler, aquelas duas caixinhas dentro, né, entrada e saída, ali não tem nada. Tá certo? Então, o que você vai concluir? Ah, Hitler não sabia do Holocausto. Bom, não é possível uma operação daquele tamanho, o chefe não sabia de nada. Isso aí é o governo do Lula. Né? Eu nunca sei, eu só sei que nada sei. Tá certo? Então, Mas mesmo que você tivesse provas cabais de que o indivíduo sabia de tudo, ele ainda poderia ser inocentado na seguinte base. Não, isso foi um erro que ele cometeu. Quer dizer, o erro não compromete a essência do regime, a essência da proposta. Você sempre tem esse jogo, essa exploração da ambiguidade, né, entre a teoria e a prática. Então, sempre é possível tentar salvar a teoria, mesmo depois de comprovado o caráter criminoso da prática. Isso é uma coisa inerente a todo movimento revolucionário. O professor Dugin, ao contrário, exibe às escâncaras a sua intenção de destruir os Estados Unidos pela guerra generalizada ou por qualquer outro meio, e elevar ao cume da dominação mundial o Império Eurasiano, que não é outra coisa senão o bom e velho Império Soviético, despido, ao menos em parte, dos pretextos marxistas. Ou seja, ele não está fazendo uma grande tentativa de embelezar a proposta dele. Mas eu achei bem, em vários lugares é bastante explícito. Quer dizer, até a frase "é preciso destruir o Império Americano" serviu recentemente de título para uma interpretação que fizemos do Dugin aqui nos Estados Unidos. Então, ele não apresenta os seus objetivos de modo genérico, como em geral as ideologias fazem. Ele é um objetivo muito explícito, né? É concreto e particular. Quer dizer, nós temos que acabar com um determinado país. Não é preciso rasgar o seu vestido de ideias, porque, tal como a roupa nova do rei, ele é obscenamente transparente. Justamente porque o pensamento do professor Dugin não constitui uma ideologia, toda tentativa de compreendê-lo por meio da análise ideológica só resulta em revesti-lo de toda sorte de rótulos mutuamente contraditórios. Por quê? Porque essas várias ideologias que se manifestaram no século XX, todas elas estão presentes na obra do Dugin. Isso é absolutamente fundamental. Eu acho que não há nenhuma corrente ideológica, nem mesmo o liberalismo, que esteja ausente da obra do Dugin. Ele, de certo modo, ele subscreve todas. E por isso mesmo, se você tentar classificar o cara, você vai dizer, ele é um monstro incatalogável, ou ele é isso, é aquilo, então fica como a história dos cegos com elefante, quer dizer, cada um dá o nome daquela parte que ele tocou. Rótulos mutuamente contraditórios, qualificando hora de neofascista, hora de neobolchevista, hora de russófilo messiânico, hora de conservador religioso, até mesmo de tradicionalista guenoniano evoliano. Como se o guenonismo fosse, por sua vez, uma ideologia e, porca miséria, como se o conflito radical e insanável entre os ensinamentos René Guénon e os de Julius Evola não passassem de uma miúda intriga de família. Eu digo, olha, dificilmente você vai encontrar duas propostas mais incompatíveis do que a do René Guénon e do Julius Evola. O René Guénon, nunca esqueça, o René Guénon era um agente islâmico, ele era um representante das taricas. Inclusive a história do René Guénon é muito mal contada. Ele se converteu ao islamismo aos 50 anos. Ao contrário, ele recebeu uma iniciação numa tarica aos 14 anos de idade. Ele foi preparado durante toda a sua vida para isto. Tá certo, então? E quando você vê a proposta dele, ele diz que a possibilidade da barbárie, a possibilidade do reerguimento da Igreja Católica sob orientação sufi, e tem, por fim, a possibilidade da islamização. Em suma, você só tem a islamização, na verdade. A islamização é uma barbárie. Então, o objetivo do René Guénon era muito claro. Ao passo que o Évola, quando o governo do Mussolini, o governo fascista, fez um acordo com o Vaticano, chamado Concordata, o Évola escreveu um livro contra isso, dizendo que esse acordo com o catolicismo iria destruir o fascismo, que o fascismo deveria antes ter tomado o rumo do que ele chamava de imperialismo pagão. Quer dizer, fazer um novo imperialismo puramente italiano, com base em tradições renovadas, trazidas do Império Romano. Tá certo? Então, o que isso pode ter a ver com a proposta do René Guénon? Absolutamente nada. Não só não tem nada, mas é totalmente antagônico. Tanto que o René Guénon não deixou de expressar, né, a sua indignação com essa e outras atitudes. Em segundo lugar, essa divergência de objetivos se expressava de uma maneira mais profunda nas teorias que ambos defendeu a fé das castas. Huguenot acreditava, vamos dizer, que a tradição primordial, que os portadores da tradição primordial, tal como ele a entendia, seriam eminentemente uma casta sacerdotal. Esta casta sacerdotal, por sua vez, constituía uma casta guerreira, como acontece na Bíblia, não é isso? Quando pedem para o profeta constituir um rei, e ele avisa, olha, nós vamos nomear um rei, o rei vai roubar suas filhas, vai inscrever seus filhos no exército à força, vai tomar suas propriedades, mas se querem, a gente faz. Então, ali está dado na Bíblia uma interpretação que corresponde à teoria do Huguenot. Quer dizer, vem primeiro uma classe sacerdotal representada, né, por santos, profetas, etc., etc., depois de uma casta militar, uma casta governante militar constituída por esta, tanto que até durante toda a Idade Média você ainda viu o rito da sagração, quer dizer, o rei, para ser aceito como um rei legítimo, ele tem que ser sagrado pela Igreja, até que Napoleão rompe com esta tradição, colocando a coroa na sua própria cabeça. Então, isso quer dizer que o poder real era considerado uma manifestação externa, uma espécie de corporalização da autoridade espiritual. Isso está muito bem explicado no livro René Guénon, Autoridade Espiritual e Poder Temporal. O Júlio Zéfalo, ao contrário, acreditava que a tradição primordial era eminentemente uma tradição de tipo guerreiro, e que o surgimento da casta sacerdotal foi uma decadência, uma feminização da casta real, e, portanto, o surgimento da casta sacerdotal foi a origem de todos os males do mundo. Né? A interpretação, essa aí, caracteristicamente nietzscheana. Nietzsche teve uma influência imensa em cima do Julius Evola e em cima do Guénon, absolutamente nada. Quer dizer, Guénon considerava Nietzsche apenas um tipo curioso. Então, isso quer dizer que a proposta do Guénon e do Évola, dificilmente você vai encontrar coisas mais incompatíveis entre si. Mas, para esse pessoal que está tentando interpretar o Duguin e que chegou nesse assunto de doutrinas esotéricas agora, isso é muito importante, porque antes dos anos 90, você não vê um interesse universitário pelo esoterismo. Ao contrário, quer dizer, o triunfo da ciência moderna, da universidade moderna, parece que colocou o esoterismo, então colocou a religião, né, nas trevas exteriores, quer dizer, o pseudoconhecimento, o fanatismo, o pensamento mágico, etc., etc. Porém, justamente por causa da influência crescente do René Guénon e por causa desse fenômeno da invasão islâmica, alguns camaradas da universidade, sobretudo francesa, começaram a ter a sua atenção despertada para esse negócio e descobriram que o esoterismo era um mundo muito maior do que eles tinham imaginado, muito maior, muito mais complexo. Tá certo? Então surge, na Universidade de Paris, surge um departamento especializado nisso, e depois acaba, vários intelectuais interessados no assunto acabam publicando uma revista chamada Política Hermética, ela é uma revista muito boa, que já circula desde que ela circula até hoje, salvo engano, só sobre este assunto. Então surgem imensos dicionários do esoterismo universal, histórias do esoterismo, etc., etc. Tudo isto mostra que, para a intelectualidade acadêmica, esse negócio esotérico era uma novidade. Quando René Guénon começou a publicar os seus livros, o que ele dizia era praticamente incompreensível para essa gente, ou incompreensível ou repugnante. Então, nos Estados Unidos, ainda a classe universitária toma conhecimento disso um pouco mais tarde do que na França. Então, com certeza, são todos amadores tentando apalpar um território desconhecido e ver o que acontece. Até hoje você vê interpretações completamente furadas disso, onde se tenta sempre reduzir esta ou aquela corrente esotérica a alguma corrente ideológica moderna, o fascismo, o nazismo, o comunismo, o anarquismo, etc., etc. Quando é exatamente o contrário. Estas correntes é que surgiram de dentro de movimentos esotéricos, como está bem claro ali no livro do James Billington, Fire in the Mind of Man. Então, por exemplo, socialismo e ocultismo são coisas que se espalham pela Europa junto, um pela mão do outro. Quer dizer, são as sociedades ocultistas que colocam essa ideia em circulação. Então, hoje, você poder entender as correntes esotéricas pelas suas denominações ideológicas modernas, tem que fazer exatamente o contrário, só que a maioria dos estudiosos ainda não se tocou disso aí. Eu acho que para um indivíduo se situar dentro desse panorama do esoterismo, se você nem pegar o esoterismo inteiro, mas se você pegar só essa corrente genoniana, suoniana, eu acho que em menos de 20 anos você não domina esse negócio. Porque tem tantas implicações e você precisa de tanta referência que sem ficar girando uns 20 anos em torno disso, você não vai entender coisa nenhuma. Então, o pessoal que está chegando agora tem dado essas interpretações. Por exemplo, como é que você vai situar os camaradas que estão, os esotéricos, os tradicionalistas, etc., na esquerda ou na direita? Eu digo, absolutamente impossível. Né? Não tem como você fazer isso. Mas isso aí é só um exemplo de equívocos que estão surgindo na interpretação do Dugin, quando, na realidade, a proposta do Dugin é muito mais simples e muito mais fácil de entender do que esse pessoal todo imagina. O duginismo contém mesmo todos esses elementos, numa mixórdia infernal. Mas, justamente por isso, não é possível reduzi-lo àquela unidade e simplicidade aparentes, ao mesmo tempo enganosas e sedutoras, que fazem do discurso ideológico um receituário de slogans e frases feitas, um pseudo-pensamento prêt-à-porter para uso das bocas cheias e cabeças vazias. Bem, ao contrário, os escritos do professor Dugin pululam. Se você os examina do ponto de vista ideológico, sobretudo, você verá isso aqui. Eles pululam de contradições tão cabeludas e indisfarçáveis, de problemas tão insolúveis e horripilantes, que, posso garantir, jamais ninguém conseguirá compactá-los numa cartilha à alcance de qualquer militante imbecil. Eu imagino, por exemplo, fazendo com o Dugin o que fizeram com o marxismo. Você pega lá a Academia de Ciências de Moscou e você cria, então, uma fórmula, né, ideológica universal para ser ensinada em todas as escolas. O manual do marxismo-leninismo, do Otto Kuzinen, que foi obrigatório para todo o movimento comunista durante décadas. Né? Então, ali você tem, desde uma... começa com a interpretação, com a explicação do materialismo dialético, que é uma doutrina que mexe com física, biologia, história natural, etc., etc., estrutura da matéria, passando pela interpretação da história, passando pela luta de classes, passando pelo socialismo, passando pela idealização do governo soviético. Tudo em um tratado só. Quer dizer, que se parece, então, com as sumas medievais. Onde Santo Tomás, por exemplo, na Suma contra os Gentios, ele começa explicando a doutrina de Deus e vai descendo, descendo, descendo, até chegar na conduta individual, nos pecados e no governo, etc., etc. Então, o Tratado de Marxismo-Leninismo do Kuzinen, que é a obra mais típica desse gênero, né, tem uma estrutura idêntica às sumas, que chamam sumas exatamente por conter a soma de todos os conhecimentos fundamentais. Imagino alguém fazer isso com o duginismo. É absolutamente impossível. Porque você pode acusar o marxismo, leninismo de tudo, menos de incoerência. Ele é coerente da primeira até a última linha. Ou seja, você tem quase uma dedução lógica. Né? Tudo está ali muito bem costuradinho. E isso justamente forma um discurso ideológico pronto. Com o duginismo não dá para fazer isso. Né? O duginismo é tão cheio de incoerências muito mal disfarçadas. E, aliás, eu acho que ele nem tenta disfarçar, que ele jamais poderá ser reduzido a uma forma ideológica. Com isso, não estou afirmando que o professor Dugin não faça uso do tipo de persuasão retórica ou até heurística que caracteriza o discurso ideológico. Ele faz, e muito. O que estou dizendo é que, na sua estrutura geral, no propósito último que o orienta, o duginismo não é essencialmente uma ideologia. Será, então, a filosofia? O professor Dugin faz questão de apresentar a teoria eurasiana como uma filosofia. Ele faz esse último livro dele, que é a... Onde foi parar aqui? Onde é isso? Tá aqui. Eurasian Mission, uma introdução ao neo-eurasianismo. Ele está distinguindo o eurasianismo dele dos primeiros eurasianistas dentro dos anos 20 na Rússia. Ele começa com isto. Vamos ver aqui. Antes de tudo, o eurasianismo é uma filosofia. E como toda verdadeira filosofia, implicitamente ele contém uma política, uma perspectiva política. Eu diria que é exatamente o contrário. Ele é uma perspectiva política que, de maneira implícita, contém alguns elementos filosóficos. Né? Não nego que o professor Dugin tenha o talento para a filosofia e que poderia ser um grande filósofo se quisesse. Mas, como diz o Evangelho, onde esteja o teu tesouro, lá está o teu coração. Lucas 12:34. O tesouro dos filósofos, o objeto que sua paixão busca dia e noite, é a ordem interior da consciência, onde se reflita numa imagem coerente a máxima inteligibilidade do ser. Por isso mesmo defini a filosofia décadas atrás como a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Esta não é uma definição filosófica, é uma definição científica. Não expressa o que, na minha perspectiva filosófica pessoal, um filósofo deva fazer, mas aquilo que todos os filósofos fizeram sempre, para além de todas as diferenças que os separam, e que só eles têm como meta final dos seus esforços, pouco importando que cheguem a realizá-la ou que, de tanto contemplar os fracassos em alcançá-la, terminem por declará-la impossível ou até por odiá-la e propor, como Nietzsche, a destruição de toda a filosofia. Ou seja, quando Nietzsche propõe realmente a destruição de toda a filosofia, o fim da filosofia, ele está ainda fazendo isso, quer dizer, é um esforço de unidade do conhecimento, da unidade da consciência, chega à conclusão de que isso não é possível, de que isso é uma mentira, e de que por trás dessa mentira existe uma verdade muito mais fundamental, que é a vontade de poder. O que é isso? Ele está fazendo uma filosofia, sem sombra de dúvida. Né? Então, o propósito filosófico não implica de maneira alguma a capacidade ou a força de realizá-lo. Né? A desistência de realizá-lo ainda é definida nos mesmos termos, ainda é uma busca da unidade da consciência, do conhecimento, da unidade da consciência e vice-versa. Então, será essa a meta de Alexandre Dugin? É claro que não. Desde logo, não há busca da unidade nem da coerência sem um senso agudo das dificuldades e contradições. Quase uma hipersensibilidade ante o que a experiência humana e o conhecimento dominante apresentam de caótico, de fragmentário e de irracional. Isso aqui é básico. Quer dizer, se não houvesse dificuldades, problemas e obstáculos que se interpõem entre o filósofo e a unidade cognitiva que ele aspira, ele não jamais praticaria a filosofia. São as dificuldades que o colocam no caminho da filosofia. Vamos supor que a unidade do conhecimento já viesse prontinha com a unidade da autoconsciência. Ah, bom, tem pronto, então você não tem que buscar. Então não existe filosofia. Se você tivesse, por exemplo, vamos dizer, uma doutrina final, vamos supor que o marxismo, o tratado de marxismo do Kuzina ou a Suma Teológica de Tomás de Aquino tivesse resolvido todos os problemas. Acabou a filosofia, não há mais nenhum. Mas acontece que você lê aquilo e no dia seguinte aparecem novas e novas e novas dificuldades que não estão resolvidas ali. Então, por isso mesmo, você continua, né, este permanente esforço. Dito de outro modo, se não houvesse na experiência humana elementos que são dispersantes ou fragmentadores, não existiria um esforço de unificação, evidentemente. Né? Então, isso quer dizer que a primeira coisa que você repara no filósofo não é a fórmula final a que ele chega, né? Não é a solução que ele oferece aos problemas, mas justamente a presença dos problemas, a presença dos enigmas e dificuldades que o colocaram nesse caminho. Isso é universal, está presente em todos os filósofos. E se você perguntar assim, existem filósofos cuja obra é inteirinha uma lista de problemas? Existe, David Hume é só problema o tempo todo, não tem nenhuma solução. Quando ele oferece uma solução, não é uma solução filosófica, é uma solução meramente prática ou pragmática. Né? Quer dizer, não vamos nos interessar mais por isso, porque é mais razoável nós confiarmos na tradição e não pensar mais nesse assunto. Isso não é uma solução filosófica, evidentemente, mas na parte filosófica só tem problemas. A filosofia de Nietzsche também só tem problemas. que nem por isso deixam de ser filósofos. Né? Então, por isso Aristóteles fazia do espanto, combos, a origem de toda a filosofia. Se não nos espantamos com nada, se nada nos parece problemático e absurdo, não filosofamos. A filosofia é sempre o esforço para sair de um desconforto cognitivo intolerável. Ou, como assinalava Maria Teresa dos Santos, para superar um estado de crise, no sentido etimológico do grego crisis, isto é, separação. Quer dizer, essa experiência da separação, do antagonismo, do fragmentário, do incoerente. O que é incoerente? Aquilo que não cola, né? Coere, quer dizer, aquilo que está colado junto. Né? Aquilo que não bate. Quer dizer, esta experiência fundamental que põe os indivíduos no caminho da filosofia. Portanto, o traço número um identificador do espírito filosófico é a sensibilidade para os problemas e dificuldades. Né? De problemas e dificuldades que ele não foi procurar, mas que ele encontrou prontos na cultura do seu tempo ou na sua experiência. Uma filosofia pode não trazer solução para coisa nenhuma, mas não há filosofia sem problema filosófico. Ora, os problemas e a consciência deles são o que mais falta no pensamento do professor Duguin, se podemos julgá-lo pelos textos já traduzidos, já numerosos o bastante para nos dar uma ideia do círculo dos seus interesses. Bem ao contrário, no seu esforço de argumentar em favor da causa eurasiana, o professor Duguin passa por cima dos problemas filosóficos mais cabeludos sem nem reparar que eles estão ali. Quando repara, parece considerá-los uma incomodidade passageira, um detalhe indigno de atenção. Isso quer dizer que o característico do Duguin não é o exame e aprofundamento de problemas filosóficos, mas o acúmulo de argumentos que fortaleçam a sua política. Isso pareceria indicar que é uma ideologia, mas não é uma ideologia pelos motivos que nós que eu já acabei de explicar. Quer dizer, não tem aquela coerência aparente. A filosofia é uma busca de uma coerência efetiva, a ideologia é uma coerência aparente, mas tem que ter pelo menos a coerência aparente, e não me parece que o Duguin esteja preocupado com isso. Ou seja, quando ele defende ideias contraditórias, ele não aprofunda, ele não investiga a contradição. Ele usa uma e usa a outra para o seu objetivo, jogando para baixo do tapete, varrendo para baixo do tapete as contradições que possam ter. Tá certo? Ou seja, ele não quer examinar essas contradições, ele não quer as dificuldades, ele só quer o que fortaleça a sua proposta. Dê alguns exemplos disso no debate. Vou acrescentar um só, mas garanto que é típico, um esquema repetido em muitas páginas desse autor. Ele escreve no livro A Missão Eurasiana, aspas, cada estrutura civilizacional possui seu próprio senso do tempo e seu próprio espaço. Elas são, portanto, incomparáveis entre si. Toda a sociedade humana pertence a uma civilização em particular, e deve ser estudada de acordo com os critérios desta. Isto traz-nos ao ponto de partida da antropologia moderna, que começou com Franz Boas e Marcel Mauss, a qual insiste na pluralidade das sociedades humanas, na ausência de qualquer padrão universal. A pluralidade das sociedades humanas, cada uma das quais representa um tipo específico de estrutura semântica, que é inteiramente única e incompatível com quaisquer outras, é a base da filosofia eurasiana em geral. Esse princípio foi aplicado pelos eurasianistas em vários campos, etc, etc, etc. Bom, então, em primeiro lugar, ele está aqui se enfrentando com a presunção ocidental de personificar uma ciência universalmente válida, um conhecimento universalmente válido, que independe das diferenças entre civilizações. Você pegar, por exemplo, sei lá, a física quântica, ou a biologia evolucionista, etc., elas pretendem ter uma validade universal e, por isso mesmo, podem ser impostas a todas as demais civilizações e culturas, não sendo legítimas as objeções que provenham de meras diferenças culturais. Mas, ou seja, não é legítimo você dizer, bom, eu não aceito a teoria da evolução porque na minha cultura nós somos descendentes do Sol, do, sei lá, da Deus não sei o quê. Isso não é considerado legítimo. Então essas duas teses não se colocam no mesmo plano. Muito bem. Essa tese, que seria aceitável sem maiores questionamentos num livro de antropologia, torna-se automaticamente escandalosa quando proclamada não apenas como elemento de uma filosofia, mas como princípio dela. Note bem, ele usou a palavra princípio. Né? Esse princípio foi aplicado pelos radianistas nesse. Um princípio é, por definição, uma afirmativa auto-evidente que servirá para fundamentar outras menos evidentes. Quer dizer, é chamado princípio justamente porque está no começo, quer dizer, porque antes dele não tem nada. Ele não está baseado em nada, mas ele tem em si, né, o seu próprio fundamento, como, por exemplo, o princípio de identidade. Né? Ora, na ideia pluralista, tal como aí exposta, não só não há autoevidência alguma, como se escondem nela vários problemas e autocontradições gritantes. Esses problemas e contradições podem ser resolvidos, mas não é próprio de um filósofo deslizar por cima deles sem nem percebê-los. Primeiro problema. A heterogeneidade das civilizações só pode ser percebida mediante comparação. Se a comparação é impossível, falar em heterogeneidade não faz o menor sentido. Ou seja, comparar objetos não é simplesmente você colocar um do lado do outro. Fazer uma coleção. Uma coleção não é uma comparação. A comparação, chama-se comparação porque compara. Você pega pares e coteja um com o outro. Quer dizer, você usa um como medida do outro e outro como medida do outro. E para você fazer isso, você precisa ter um critério geral que seja superior a todos os pares. Você já se impõe, por exemplo, se você vai medir vários objetos, tá certo? Para saber quais são maiores, quais são menores, etc. Bom, você pode fazer isso, você coteja um objeto com outro, mas você tem uma régua que permanece idêntica o tempo todo. Então, você tem um padrão de medição que justamente é usado para comparar e que justamente é ele que faz ressaltar as diferenças. Um filósofo pode resolver essa dificuldade? Pode, mas não pode ignorá-la e tomar a proclamação da heterogeneidade como evidência de base, como um princípio. Ora, toda a, por exemplo, os antropólogos ocidentais, no começo do século XX, destacaram de maneira quase maníaca as diferenças abissais entre culturas, mostrando que aquilo que era proibido e abominável numa cultura podia ser santo e altamente recomendável numa outra. Então, daí apareceram muitos estudos comparativos e, sobretudo, as culturas ditas primitivas que eram examinadas, elas, por sua vez, eram usadas como régua de aferição da cultura originária do antropólogo, como fez a Margaret Mead, né, que pegou aquelas mulheres das ilhas Problemas, acho, e mostrou que ali havia instituições matrimoniais e costumes sexuais que lhe pareceram muito mais saudáveis do que as do Ocidente, e que, portanto, ela usou como padrão de aferição para julgar negativamente as instituições do Ocidente. Então, assim como, em geral, o homem da sociedade mais rica, mais avançada, entre aspas, julga negativamente ou pejorativamente a da cultura atrasada, o antropólogo fazia o contrário, ele virava o jogo e usava a cultura menor como padrão de aferição da cultura maior. E o material desse tipo foi se acumulando de tal maneira que chegou a este ponto aqui, da incomparabilidade. Elas são irredutíveis. Bom, eu também acredito que isso são irredutíveis. Eu mesmo disse que a maior conclusão a que a gente chega no estudo das religiões comparadas é que elas são incomparáveis. Sim, mas elas são incomparáveis porque existe um núcleo central que é idêntico. Né? Senão, não poderia haver comparação. Você não pode comparar coisas totalmente heterogêneas. Né? Elas pertencem, vamos dizer, de algum modo, a algum gênero. Né? O erro inicial foi tomar como definição do gênero o próprio cristianismo. Então, você fala, o cristianismo é a religião típica. Então, as outras também são religiões, com conteúdos diferentes. Só que quando você analisa direito, então, elas não são religiões no sentido cristão. Né? Elas não, são, não estão prometendo, por exemplo, a salvação da alma. Não é bem isso que elas estão propondo. Tá certo? E quando propõe o que entende por salvação, é uma coisa completamente diferente. Não é isso? Então, mas algum ponto em comum elas têm que ter para que você, com base nisso, você possa delinear essa heterogeneidade e saber no que ela consiste. Porque senão não seria heterogeneidade, seria incognoscibilidade. E certamente não é disso que o Guilherme está falando. Isso quer dizer que as relações entre civilizações não são incognoscíveis. Elas apenas não são homogêneas. Mas você veja a quanto uma ciência precisaria avançar na busca de um critério universal para ela poder delinear essa heterogeneidade. É? Ou seja, você tem quase 200 anos de antropologia nas costas. Né? E, sobretudo, essa antropologia, embora o Dugin utilize como fonte alguns antropólogos russos do começo do século XX, a antropologia já tinha começado muito antes e começou na Inglaterra, na Alemanha. Então, esse é um produto típico, que é a coisa mais tipicamente ocidental que existe, é a antropologia. Por quê? Você jamais encontrará nenhuma cultura ou civilização anterior que se interessasse pelas outras. Nunca. Então, vamos dizer, o pressuposto de que a nossa civilização é superior, de que ela tem validade universal, e de que as outras são ou um erro, ou um estado incipiente a ser superado, isso é praticamente universal. Mas o exemplo mais típico é dado pelo Eric Weber, o Império Mongol, que achava que só existia no mundo o Império Mongol. Né? O resto que existe são grupos temporariamente rebelados que serão integrados mais cedo ou mais tarde. Né? A expansão do Império Romano, que vai realmente integrando, né, mais e mais e mais, mais culturas. Ou do Império Chinês, ou do Império Egípcio. A história do Império Egípcio é a história de uma progressiva integração de culturas heterogêneas. Né? Então, agora, se o Império Egípcio é uma estrutura própria, fechada, com sua própria semântica, como é que ele pode integrar as outras culturas? É impossível. Isso quer dizer que essa heterogeneidade não pode ser afirmada em modo absoluto como ele está fazendo. Isso é autocontraditório. Quer dizer, a heterogeneidade absoluta seria a total incomparabilidade e total ininteligibilidade. Então, isso jamais pode ser afirmado como principal. A heterogeneidade é um dado empírico que você obtém da experiência. E essa experiência só se torna inteligível por quê? Porque você tem um critério de aferição que é o mesmo para todos os entes considerados. Então, aqui, em duas linhas, o Neuco colocou um problema filosófico cabeludíssimo. Né? E ele nem percebe, não está nem aí. Eu digo, bom, então isso não é filosofia de jeito nenhum. Pode ser uma outra coisa, pode ser até uma coisa muito boa, mas filosofia não é. Né? Segundo problema. A antropologia é um esforço de aplicar ao estudo das sociedades humanas os critérios de objetividade da ciência ocidental, europeia e americana. Se esses critérios são universalmente válidos ao ponto de poder servir de princípios, então eles escapam à sua própria regra de que não há padrões cognitivos universais. É? Se existe uma ciência capaz de dizer não há padrões cognitivos universais, é porque ela própria é padrão cognitivo universal. Portanto, ela não está incluída no seu próprio critério. É? E a obrigação do filósofo é explicar como isso é possível. Se não o são, qualquer generalização que faça sobre a heterogeneidade das civilizações é apenas a visão que uma delas tem das outras. Né? Portanto, ela também, se a antropologia não tem critérios universalmente válidos para comparar civilizações, então quando ela diz que as civilizações são heterogêneas, isso é o quê? Isso é apenas um dado cultural interno do Ocidente, que deve ser julgado com o mesmo relativismo que você julga os outros. Então, essa aqui é apenas uma cultura que acredita que as outras são heterogêneas. Isso é verdadeiro ou não? Ah, isso só é verdadeiro dentro dessa cultura. Então, a heterogeneidade das civilizações é só um dado da cultura ocidental que não significa nada com relação às outras. Mesmo porque a maior parte das outras não se considera heterogêneas, não se consideram exceções. Terceiro problema. Todas as civilizações que a história registra construíram se absorvendo e integrando numa unidade culturas diversas. Quando você fala, uma civilização não é uma cultura, meu Deus do céu. Uma cultura supõe uma certa unidade, uma certa homogeneidade. Né? Na hora que você cria uma civilização, é integrando várias culturas. Você não tem nenhuma civilização que tenha uma cultura totalmente homogênea. Se você pegar e falar, vamos pegar aqui o Império Eurasiano. Fala, durante séculos, a Igreja Ortodoxa conviveu lá com a comunidade islâmica. E a comunidade islâmica era tão obediente ao Tsar quanto os cristãos. Sabe? Bom, então você tem duas culturas heterogêneas incompatíveis que formam parte da mesma civilização. Isso seria impossível se as civilizações fossem todas totalidades semânticas incomunicáveis e incomparáveis. A existência da civilização, né, é baseada na comparabilidade e na possibilidade do diálogo entre culturas. Porque senão só haveria um jeito, quer dizer, cada civilização teria que destruir todas as outras para ela poder imperar. E nenhuma construir assim. Ela sempre se destrói uma parte, quer dizer, aquilo que é realmente antagônico, que você não consegue integrar, você destrói. Mas, em geral, se você disser, houve alguma cultura que destruiu todas as outras em volta para imperar sozinha, nem a cultura asteca fez isso. Né? A cultura asteca dominava as outras pelo terror. Né? Mas, dessa maneira, essas outras eram integradas também na cultura asteca sob a forma de fornecedora de vítimas para os festivais rituais anuais no qual o coração dos neguinhos era arrancado. Né? Então, de algum modo, elas estavam sob a hegemonia asteca e continuavam existindo. Né? Algum asteca teve ideia de, não, vamos matar todos de uma vez. Falei, não, se nós matamos todos de uma vez, nós não teremos vítimas para sacrificar no ano que vem. Então, de certo modo, a cultura asteca mantinha essas. Assim como você, né, alimenta o peru no Natal. Não é isso? Ou para o Dia de Ação de Graças. Tá certo? Agora, se você no Dia de Ação de Graças você matar todos os perus do universo, no ano seguinte não tem peru no Dia de Ação de Graças. Não é isso? Então, isso quer dizer que as civilizações, elas crescem por absorção e integração, o que seria impossível se elas fossem totalidades incomparáveis, vamos dizer, e, de certo modo, incomunicáveis, como está dizendo o Dugin. Eu não estou contestando o que ele disse, eu estou dizendo que a gente tem um problema filosófico. E que ele não está nem ligando para o problema filosófico. Né? Quarto problema. Se as civilizações são incomparáveis, como é possível que o princípio fundante da civilização eurasiana, que é essa heterogeneidade, tenha sido expresso de maneira exemplar pela primeira vez justamente por um judeu francês e um judeu germano-americano? Quer dizer, é o Marcel Mauss e o Franz Boas, os primeiros caras que falam dessa heterogeneidade. Então ele diz, essa heterogeneidade foi aplicada pelos... Esse princípio da heterogeneidade foi aplicado pelos eurasianistas a isto, mais aquilo, mais aquilo. Mas vocês copiaram de um judeu francês e um judeu alemão. Né? Como é possível isso? Quer dizer, a própria essência da sua civilização tem como seu, da sua civilização incomunicável, foi expressa pela primeira vez por dois estrangeiros. Não é possível um treco desse. E simplesmente não é possível um filósofo passar por cima dessa coisa se ele perceber que tem um problema. E esse problema é justamente o mais interessante da história. Né? Então, não é possível com um espírito genuinamente, que há um espírito genuinamente filosófico, essas perguntas e outras tantas ali embutidas escapassem por completo ao escrever aquele parágrafo. Se o professor Dugin as ignora com sobranceira indiferença ou pueril ingenuidade, não é de certo que seja insensível ou burro. É simplesmente porque o objetivo com que escreve não é produzir uma filosofia, nem aliás uma ideologia, e se armar a civilização eurasiana com argumentos contra tudo que não seja ela própria. Ora, esse acúmulo de argumentos, ele visa ao seguinte, você não pode esquecer que a origem do Dugin é o movimento nacional bolchevique, com o qual depois ele rompeu para criar uma síntese mais abrangente ainda. A ideia inicial do nacional bolchevismo era superar o conflito ideológico e transpor o conflito ideológico para o plano de um conflito bélico aberto. Então, conflito aberto com o quê? Com o Ocidente, Europa Ocidental e Estados Unidos, porém mais Estados Unidos do que Europa. Por que isto? Porque esses financistas ocidentais estavam indo lá na Rússia comprando tudo e, de certo modo, espalhando a corrupção para aquele negócio, com a ajuda, aliás, dos membros da KGB. Você não pode esquecer que o Vladimir Putin era chefe de uma das comissões de privatização e ele embolsou propina para caramba para privatizar as coisas, para depois dizer: ah, os estrangeiros estão aqui, a gente faz eles privatizar e compram tudo e desnacionalizam os bens russos, etc, etc. Que é justamente o motivo da revolta dele contra o governo Yeltsin. Né? Então, o movimento nacional bolchevique surge, em parte, deste tipo de experiência. E, uma vez que o marxismo tinha se desmoralizado, o que, que nós vamos fazer? Quer dizer, nós não podemos mais nos apoiar naqueles argumentos ideológicos. Né? Mas é uma coisa que nós podemos fazer. Nós podemos sintetizar todas as correntes ideológicas numa só grande estratégia. Então, aí é o ponto. Né? Você não vai dizer que é possível, do ponto de vista filosófico ou ideológico, você sintetizar, né, por exemplo, o islamismo com o marxismo. Simplesmente não é possível. Mas o marxismo se baseia no materialismo dialético. Então, a ideia de que existe uma alma, um espírito, e depois você vai para o céu e encontrar 72 virgens, etc. Não tem como você sintetizar isso aí no plano doutrinal. Né? Mas tem como você fazer essas várias correntes, tem como você integrar essas várias correntes ideológicas numa só grande estratégica, porque aí é uma aliança política e não ideológica. É uma aliança entre forças reais e não uma confluência de ideias. Né? E, justamente, o propósito inicial do nacional-bolchevismo foi isso. Ah, nós vamos pegar aqui todas as correntes de ideias, nós vamos pegar o comunismo, o nazismo, o fascismo, o anarquismo, tudo que tiver. Todo mundo que disse alguma coisa contra o Ocidente está do nosso lado. Qual é a diferença entre o nacional-bolchevismo e o eurasianismo duguinista? Bom, o Dugin enriqueceu muito isso aí, né, através das ideias do Halford Mackinder, que é um dos fundadores da geopolítica, e Adolf Haushofer, que foi, vamos dizer, o criador da estratégia alemã, na verdade. Né? Dizer que nenhum dos dois é um russo, é um eurasiano. E depois ele enfeitou um pouquinho com a ideia de eurasianistas e nacionalistas russos do começo do século XX. Mas essas ideias, elas não podem ser enfatizadas além de um certo limite. Porque se você entrar no campo do puro nacionalismo russo, como é que você vai fazer outras nações se interessarem por isso? O que, que o Paraguai ou o Brasil tem a ver com o nacionalismo russo? Então não pode. Então, é por isso que o mundo ideológico do Dugin tem que permanecer confuso. E aquele negócio que o guia de museu disse para o Goethe: queste cose hanno bisogno di un po' di confusione. Essas coisas têm necessidade de um pouco, mas não um pouco, é muita confusão. Tá certo? Ou seja, você tem que fugir da autodefinição ideológica, e usar todos os argumentos que vêm daqui ou dali ou dali ou dali no mesmo sentido anti-ocidental e, sobretudo, anti-americano. E, sobretudo, você tem que usar um vocabulário que não permita ao seu ouvinte perceber uma certa cumplicidade profunda entre você e o seu inimigo. Você não esqueça que no debate do Dugin eu disse o seguinte: existem três grandes forças globalistas. As três querem o Império Mundial. Duvido que alguma delas acredite que vai poder dominar o mundo. Não pode. Nem o esquema russo-chinês, nem o esquema Rockefeller, etc., nem o esquema islâmico acredita poder dominar o mundo. O que os três chegaram à seguinte conclusão: o globalismo é inevitável. Ou seja, nós vamos criar uma nova estrutura de poder, na qual, através de sucessivas integrações regionais, nós vamos criar uma espécie de governabilidade mundial. Mas dentro dessa governabilidade mundial, as forças que já existem vão continuar existindo. Então, trata-se de garantir para nós a condição mais vantajosa dentro do novo esquema globalista. E aí é que está a competição. Nenhum espera poder acabar completamente com o outro, nem subjugar completamente o outro. Né? Assim, quem vai ter mais espaço, mais território, quem vai ter mais dinheiro e quem vai ter mais armas. Esse é o ponto. E quem vai ter mais, vamos dizer, a hegemonia cultural. É isso que eles estão disputando, no fim das contas. Isso quer dizer o seguinte, o Putin pode usar uma retórica antiglobalista, mas ele é um globalista também, evidentemente. Os três esquemas são globalistas. Né? Nenhum esquema é nacionalista. Agora, pode usar argumentos nacionalistas para mobilizar uma determinada coletividade contra o seu inimigo. Né? Mas nacionalismo nem é. Você não pode dizer nem que o próprio Dugin, vamos dizer, é propriamente um nacionalista russo. Tá certo? Ele é um globalista russo. Né? Que quer o quê? Um mundo sob hegemonia russa. Não controle russo, mas hegemonia. Assim como esse grupo do Bilderberg, essa turma do globalismo ocidental, também. Será que eles acreditam que eles vão desislamizar o resto do mundo? Claro que não. Tanto que eles vivem afagando a cabeça do Islã para ver se conquista sua simpatia. Né? Então, quando você vai ver, a perspectiva geral não é nem filosófica e nem ideológica. Porque ideologicamente essas várias correntes são incompatíveis. A possibilidade de reduzir tudo isso a uma formuleta ideológica é tão absurda que não se pode nem falar. Mas pode fazer uma unidade estratégica. E essa unidade estratégica, evidentemente, ela se socorrerá de um discurso ideológico. Mas o discurso ideológico é provisório. O que fica é a estratégia. Assim como, por exemplo, quando Stalin fez uma aliança com Hitler, ele criou um discursinho ideológico para justificar aquilo ali. Tá certo? E depois, quando ficou contra o Hitler e fez aliança com as potências, as democracias ocidentais, inventou outro discurso ideológico, que era o negócio do Fronte Popular. Tá certo? Mas o Fronte Popular passou. Tá certo? Mas, e a aliança ficou. E os compromissos derivados dessa aliança ficaram. Tá certo? Então, aqui se trata de uma aliança estratégica anti-ocidental, especialmente anti-americana. Agora, a grande confusão aí é o seguinte, os caras que querem interpretar o Dugin ideologicamente vão qualificá-lo como um antimoderno, o que é um erro tremendo. Quando você vê, só quer acabar com isso, é só você ver o Dugin com aquela bazuca, né, em cima do tanque. Você, como é que o cara é antimoderno se ele adora essas coisas, né? Então, ele é contra a tecnologia soviética, russo-soviética? Claro que não. Tá certo? Ele é contra o progresso tecnológico chinês? Claro que não. Tá certo? Então, ele não é antimoderno de maneira alguma. O antimodernismo é só um elemento ideológico a mais que ele usa dentro do contexto estratégico. Isso quer dizer, ele acredita na possibilidade de uma hegemonia russa no mundo, com o auxílio do chinês. Né? Nisso ele acredita mesmo. Agora, ele não acredita nem em comunismo, nem em nacionalismo, nem em fascismo, nem em antimodernismo, nem coisa nenhuma. Porque acreditar nas ideias é próprio dos filósofos e, em segundo lugar, dos ideólogos. Mas ele não é nenhuma coisa nem outra. Agora, eu digo que ele é um grande estrategista, por quê? Porque a estratégia dele está funcionando. E porque ele tem conseguido contornar todas as contradições. Né? Você vê, os grupos que estão envolvidos nisso, eles evitam discutir entre si. Mas se você está contra os Estados Unidos, tanto faz você estar contra porque você é muçulmano, porque você é comunista, porque você é gaysista, porque você é nazista. Tá certo? Não interessa isso. Tá, então, essas discussões podem ser adiadas. Ora, a capacidade de formar uma aliança entre poderes heterogêneos e transformá-lo, vamos dizer, numa força ativa, eficiente historicamente, é coisa de gênio. Né? Mas é um gênio estratégico, não um gênio ideológico, nem um gênio, muito menos um gênio filosófico. Então, isso quer dizer que estudar as ideias do Dugin é perder tempo porque ele não as tem. Ele tem um projeto estratégico mundial. É a mesma coisa que você estudar as ideias de Joseph Stalin. É. A única ideia de Joseph Stalin era a ideia da escala estratégica. E aí ele sabia o que fazia. Agora, no meio disso, ele usava um pretexto ideológico aqui, outro pretexto ideológico lá, mas isso não tem peso em si mesmo, como tem, por exemplo, a ideologia marxista. Você vê aqui, Marx, ele não tinha nenhum projeto concreto de tomada do poder por ele mesmo em lugar algum. Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era para o futuro. Então ele não podia ser um estrategista, tá certo? Porque as forças a serem integradas nessa estratégia ainda não existiam. Então ele tem que encerrar o trabalho dele na esfera ideológica e deixar que essa ideologia mais tarde crie a sua estratégia. É? Você veja, entre a publicação do Manifesto Comunista, né, em 1948, e a Revolução Russa em 1917, passaram várias décadas. Karl Marx não viu nada disso. E ele mal podia esperar que a Revolução fosse explodir justamente na Rússia, que era um país que ele desprezava. Né? Então, para poder adaptar a ideologia marxista ao caso russo, Lenin teve um trabalho miserável, teve que modificar tudo. Então, a perspectiva de Lenin, essa sim é estratégica. Né? Lenin, não existe uma doutrina leninista. Né? A doutrina dele é apenas, vamos dizer, o pretexto ou a explicação de medidas práticas a serem tomadas. O Dugin também. Né? Então, não existe ideologia do Dugin, não existe nem ideias do Dugin. Existe um projeto estratégico mundial. Genial, se você pensar bem. Porque, na presente mixórdia, na mixórdia mental contemporânea, um elemento que salta aos olhos é o ódio americano. Isso aí é óbvio. E ele está sabendo juntar tudo isso contra os Estados Unidos, chega a tal ponto de ver, essa semana, o Júlio Severo, minha gente, escreveu que quem matou aquele líder oposicionista na Rússia foram elementos gays da CIA. Você vê que o russismo chegou ali, virou a cabeça do rapaz. Né? Claro, o Júlio Severo não ele tem a cultura suficiente para entender essas coisas, e ele tem essa beira com os gaysistas, aliás, justificado, que os gaysistas o perseguiram, etc, etc. Não, mas não é porque você perseguiu e acabou ganhando a vida, que é culpado de todos os males do mundo. Não, existem outras pessoas que também estão fazendo mal por motivos que não têm absolutamente, motivos que não são anais de maneira alguma. Né? Mas ele tem, né? É a reductio ad gaysismo. Né? Tudo é reduzido ao gaysismo. Então, quer dizer que surgiu até mais um motivo para você ser anti-americano. Você é um conservador, protestante, etc, etc. Você vê aqui nos Estados Unidos a sociedade da perdição, é o mundo de Satanás, aí todo mundo é gay. Né? Então, quem está certo é o Putin. Ora, você vai dizer que o Putin acredita, né, nesse anti-gaysismo dele? Ele não acredita, nem acredita e nem não acredita. Isso não interessa para ele. É? Interessa que para o projeto estratégico deles isso foi necessário num certo momento, inclusive como arma para dividir as forças do inimigo. Porque eles sabem que aqui nos Estados Unidos metade está muito insatisfeita com isso. Eles vão, quem sabe esse pessoal passa para o meu lado e está funcionando. Né? Então, vocês só vão entender o Dugin se não levarem a sério nenhuma ideia dele. Ele veste e desveste ideia como que troca de cueca. Tanto que havia esse problema entre ele e a direita, no velho droite francesa, que era no velho droite, era toda heideggeriana, eles tinham um problema com isso. De repente, você vê que o Dugin virou heideggeriano agora. Porque ele falou, não, eu não vou querer criar esse problema com os caras, deixa eu monopolizar isso também. E está pegando. Né? Agora, aqui nos Estados Unidos, o problema é que é tudo muito compartimentalizado, as especialidades universitárias, então cada um só enxerga sob o prisma da sua especialidade universitária. Se ele está lá interessado em história das ideias ou em doutrinas, ele vai encarar como doutrina. que foi o problema que surgiu aí com o negócio da teologia da libertação. E eu sei que a teologia da libertação não é teologia nenhuma, não é doutrina nenhuma. Eu sei que aquilo é um projeto estratégico inventado pelos soviéticos e que a discursiva teológica inteira é só propaganda, só para atrair pessoas. E que o próprio Leonardo Boff despreza a teologia. Ele falou com um aluno meu, disse, não é teologia, teologia é uma palhaçada. Quer dizer, a teologia é uma palhaçada, mas o projeto político por baixo dela é mortalmente sério. Então é nisso que ele está interessado e só vamos entendê-lo, né, a partir do projeto político e não do conteúdo das suas ideias. Conteúdo ele pode... Olha, ele não assimilou René Girard, assimilou. Depois ele assimilou a Nova Era. Qualquer outra coisa ele pode assimilar. Gaysismo ele pode assimilar. Pode assimilar qualquer coisa. Por quê? O que interessa é o projeto político de poder daquele grupo que ele representa. Então, entender uma pessoa é saber o que ela está querendo e onde ela vai querer chegar. E interpretar os atos dela em função dos objetivos dela e não de alguma coisa que você projetou em cima. Não é isso? Agora, como essas últimas décadas têm sido décadas do disfarce, da mentira, da palhaçada, da sacanagem, a maior parte das pessoas não está pronta para lidar com esse nível. É preciso ter nascido no Brasil para você entender o mundo contemporâneo. Acho que só desde o Brasil a gente pode entender o nível de sacanagem de um Dugin, de um Obama, de vários tipos que tem, ou da teologia da libertação, porque nós nos acostumamos com a trapaça, tá certo? Nós já chegamos, estamos que nem o Falstaff da ópera do Verdi, tutto è burla nel mondo, tudo é uma imensa palhaçada. Né? Então, nós conseguimos entender, vamos dizer, o espírito e o objetivo da palhaçada, e não cair, né, na história do exemplo que eu sempre dou, o sujeito que começa a frequentar a sua casa, dizendo que quer jogar pôquer, né? Mas o que ele quer é ficar passando a mão na perna da sua mulher para o guarda da mesa. Né? E você ganha a partida de pôquer, está tudo contente com dois putas chifres na cabeça, mas contente que ganhou a partida de pôquer. Então, a gente tem que parar de cair nessas. Tem que saber o que, que o senhor está querendo mesmo e interpretar as ações e palavras dele em função desse objetivo central dele e não daquele que é o meu e que você, eu suponho que ele está querendo. Né? Só porque eu entendo melhor os meus objetivos, então tenho que supor que o objetivo do outro é da mesma espécie. Então, bom, tá bom. Por hoje é só. Eu não vou responder perguntas hoje, minha gente, porque o meu neto Isaac, ele está aqui faz vários dias e ele está doente. Está todo mundo doente na cadeia. Mãe está doente, vó está doente, pai está doente, todo mundo doente. E ele também, a gente aqui faz dias que não dorme. Tá, né? Então, o maior sonho da minha vida é dormir. Então, por isso mesmo, eu não vou responder mais perguntas hoje. Tá? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.